Me escuta via Alfa, voz taxi Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 a posição 09. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Boa noite. Alfa, Kilo, pátio 3, previsto 09, 3.78. Do instalador, gol no 7.4, a 2 milhas do externo, igual com a pista. Simbra com trem checado, gol no 714, boa noite, ajuste padrão no 013. Boa noite, B3 vai reportar. Passou, estando baixar travado, gol no 7.4. No 4, livre pouso no 0, vento 1, no 2, 0 graus, 120 graus, com 0, 8 nós. Livre pouso no 0, gol no 7.4. Né, 6224, no carona para o pushback. 6224, no 01, chame táxi. Camará, 6224. Dois, Salvador, boa noite, gol no 643, na sua escuta. Tá passando o Wind Serra, baixar o travado. Bom, 643, boa noite, ajuste padrão no 013, continue aguardando pista livre. Continua aguardando pista livre, gol no 643. 7 no 4, no solo 45, direita, prossegue na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 714. 743, livre pouso no zero, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pistão 01 no 643. Não, antes da Juliette, vou no 7 no 4. Antes da Juliette para ingresso, portão previsto ao 02, aguarde liberação do Avianca. Sente, guarda da Juliette, vou no 7 no 4. Canal 6224, está com 1901 a bordo, alterna Recife, 2 horas de 6 autonomia para o táxi. India Alpha, reporte quando espera da 10 pronto, com 10 no 3 no altímetro, Canal 6224. Táxi de Índia Alfa, no ponto de espera, camarada condução, também as 2 espaços, 2 e 3 E43 no Solas 48, direita prossegue na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Nato, Nebas. 7 no 4, Juliette, portão 02. 702, boa, no 7 no 4, no 8. A 2, está pronto, não pode estar dando zero. Autorizado, linha em decolar, pista no 0, vento 1, 20 graus com 05 nós. O Xanã 6224. Autorizado, linha em decolar, 6224. 264, decola 52, chama o controle. 119, decimal 35, tomou um voo, boa noite. 119, 35, 624. Boa noite. Salvador, para chegou 805, passando a estela, baixar a travada. Pode 1805, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, altímetro 10, 13, padrão. Positivo, atualizando o pouso, pista 10, igual 805.